é chapa. São fitas e mais fita acumulada. Cês não botaram fé, minha rima, seu ouvido dilata. Sem parada, sem freada, vim pra ganhar meu lugar. Sem papas na língua, sou papaléguas, vou te atropelar. Don't cry, não bota cara tapa. Suas rimas não me assustam, ainda cis de ser danata. Cês passam pressa, rapos, menor não tem vez. Desacredita, firmão, derrubo de um por vez. É sempre a mesma merda e pau no cu de vocês. Acharam que no rap eu ia ser o freguês. Sem leis, cê dois a tá de fronte. Vivo pelo meu ponte, outros só se escondem. Tão longe, é foda. Fecha a porta e vê se me incomoda. Que a vida é bem mais dura aqui do lado de fora. E agora, chegou a hora, vê se não esquece. My jack, aperto o rec, passo o back. Eu tô relax, sem estresse. My flow is death, you ready, nigga? Cresço com a arte, faço da arte a minha vida. Duvida? Tão sinto muito, cê é louco, chão. A milhão, minha mente pra mim não mente. Talamo porco, espaço é amplo, eu tô buscando ouro. Foda-se os fela do atraso, pode chorar, é livre o choro. Pelo rap eu entrei no jogo e pelo mesmo eu morro. Nessa city contraditória onde é três tipos de fogo. O que acende o back e o que te dá um papoco. E o que define o pai daquela mina como meu sogro. Eu tô meio rouco, mundo louco, sonho alto mesmo. Não fico a esmo na parada e Zé Povinho não sai ileso. Regindo RG, só 17 passo. Desde cedo venho sonhando com que o mundo não me entrega fácil. Sei que meu corpo não é de aço, a vida não é um traço. Mas traço minha vida bem conforme o que eu faço. Cê não entende, então nem tente. Não é obrigado, cê tá ausente, sem presente. Firme é forte, estamos nas ruas de asfalto e barro, isso é concreto. Só pra constar o que eu sinto é mais que vero. Sem lero lero, cê nem sabe o que eu quero. Não tenta interferir, forte autora já tá ligada. Que a minha triunf vai subir no sapatinho. Quem vier bater de frente, nós empurra pela escada. É o rap porra, fi, não é piada. Cê sacané que é o rap porra, fi, não é piada. É o rap porra, fi, não é piada. Cê sacané que é o rap porra, fi, não é piada. Inspiração vem de New York, executo meu humor. Que uma mordida na maçã, vou ficar rico igual o Jobs. A vida não é mentira, Steve. Tem dinossauro na selva, mas não tem diretor. Spielbacks, plus back. Eu tô no campo cobrando a solta, pickback. Hansen reclamar, me defendo igual o Oliver Kahn. Direção, money que é good, nós não é heavy, irmão. Deus, cuida das piadas, só quero curtir uma beat sem parte. Porque a vida não é só diversão. O descuido às vezes faz parte, sem memória e cade. Às vezes a lembrança, tio, afeta o teu coração. Eu tô cheio da desgraça, como cheio de fumaça. Só preciso da minha mina e duas taças. Vem da pinta que ela passa, antes que você passa. Se adiantar, também adianta, meu passo te anta. Pode trair o suco pra fechar, adianta, porque já tá de manhã. O meu time é ofensivo, não jogamos na retranca.